nos braços de outro que não é seu bem. Quem te via casar com ela era eu, sim senhor. Quem te via casar com ela era eu, seu amor. Que te quero, tu sabes que te amo, por isso te espero e em sonhos por ti chamo. Perdoa, mas não posso me conformar assim, pois sabes que não gosto, não, não gosto que duvides de mim. Que se passa, meu bem, por favor, diz o que fazer para bem de nós dois. Eu quero merecer esse teu grande amor para ser feliz depois. Não quero que lamentes o muito que sofri. Só quero que não penses que sou feliz longe de ti. Meu bem, por favor, me diz o que fazer para bem de nós dois. Quero merecer esse teu grande amor para ser feliz depois. Não quero que lamentes o muito que sofri. Só quero que não penses que sou feliz longe de ti. Acenando em mais um adeus, meus olhos chorando perderam os teus, meu amor. Eu bendigo a saudade que vem, nela eu tenho abrigo. Saudade é meu bem. Se as folhas são verdes em pleno verão, no outono se perdem e morrem no chão, meu amor, como as folhas já mudou estação. Hoje o inverno impera em meu coração.

ninguém vem a mim. Se o sol queimou seu rosto, vê o meu, já está queimado. Ninguém vem a mim, ninguém vem a mim, ninguém vem a mim. Se espera que eu volte novamente, não deve esperar. Foram tantos os caminhos que eu andei para me afastar. Cada esquina eu parava e queria voltar correndo. Mas lutei comigo mesmo e segui, trazendo o pranto em meu olhar. E as lágrimas rolaram do meu rosto, perdendo-se no chão. E secaram na poeira da estrada, neste sol de verão. E você aí sentada agora diz que está morrendo. Ninguém vem a mim, ninguém vem a mim, nem você, meu bem. Lá, lá, lá. Entre as décadas de 40, 50 e até 60, revolucionou o mundo da música no Brasil. As gravadoras, concentradas entre São Paulo e Rio, eram poucas. Porém, era grande o volume de sua produção. E aqueles artistas que não participavam dos programas de auditório ao vivo estavam quase sempre nas paradas de sucesso do rádio. Vai começar o grande desfile dos maiores êxitos do momento em todas as paradas de sucessos do Brasil. Os sucessos da semana. Amargura, poema é a luz que brilha lá no céu. Poema é ter saudade de alguém que a gente quer e que não vem. Perdeu seu ninho, é a esperança de o encontrar. Poema é a solidão da madrugada, um hébreo triste na calçada, querendo a lua namorar. Poema é a solidão da madrugada, um trovador em serenata querendo a lua namorar. Poema é tristeza, é alegria, é o romper de um novo dia, é a dor cruel de uma paixão. Poema é um poeta apaixonado a escrever desesperado o que lhe vai no coração. Thank you. pequei. Foi por amor, ele também é pecador. Se nosso amor não pode ser, de amor quero morrer. Que é disfarce do mal. Sim, eu lutei inutilmente. Resta-me agora implorar. Deixa a voragem intensa e pecaminosa da vida um instante. E olha pra mim e vê você em mim. Se meu semblante indeciso sugere um sorriso, é a força do amor que mascara esta dor. Estou chorando, sim. Pecaminosa da vida um instante e olha pra mim que vê você enfim. Se meu semblante indeciso sugere um sorriso, é a força do amor que mascara esta dor. Estou chorando, sim. Ai, que será de mim? Você está ouvindo na Educadora Memória do Rádio. Nós somos cantores do rádio, levamos a vida a cantar. Produção e apresentação, Perfilino Neto, que está de volta para falar de saudade. Vamos falar de saudade, eu hoje estou para chorar. Vamos falar de saudade, eu hoje estou para chorar. Ouvintes, das paradas de sucesso do rádio, participavam cantores e cantoras que não tinham maior compromisso com o público do auditório, mas nem por isso deixavam de ocupar as melhores classificações naquelas produções. Nelson Gonçalves, Ângela Maria e Calbi Peixoto eram ainda nomes tão bem aceitos nos programas de auditório quanto nas paradas de sucesso do rádio. Tão sublime o amor. O amor que tem da meiga flor o perfume, a cor. Uma estrada tão florida, razões da própria vida, o sonho mais feliz de um sonhador. Foi

inverno vai chegar. Batida do samba foi que eu te conheci, numa roda de bamba que eu jamais esqueci. Remexendo as cadeiras, gingando e sambando com simplicidade, até que um dia trocaste o meu samba e a lua do morro pela luz da cidade. Segue o teu caminho, mariposa, já que essa luz te embriaga. Mas nunca te esqueças, mariposa, que toda luz se apaga. Presta bem atenção, mariposa, neste aviso derradeiro. Antes que a luz da cidade se apague, pode cegar-te primeiro. Caminho, mariposa, já que essa luz te embriaga. Mas nunca te esqueças, mariposa, que toda luz se apaga. Presta bem atenção, mariposa, neste aviso derradeiro. Antes que a luz da cidade se apague, pode cegar-te primeiro. Foi uma revolução tecnológica que o Brasil conheceu a partir do início do século XX. Seu maior aliado foi o rádio, que teve na música gravada seu principal conteúdo. E quando o rádio se define como lazer do brasileiro, cantores, compositores e músicos ocuparam sua programação. As produções foram as mais variadas, porém as paradas de sucesso deixaram um saldo dos mais positivos. Correr. O que ela recolher, não podes reclamar, a sorte é quem mandou. Esta vida é um mar, deixa o barco correr. Se algum dia um querer tua rede pescar, não o deixes fugir. Quando a onda quebrar e o vento bater, alguém a te dizer, és velho para amar, a praia é teu lugar. Conta-lhe então que nunca tua rede sentiu a sede da falta de um amor, que não tens medo. O mar não faz segredo ao velho pescador. quebrar e o vento bater. Alguém a te dizer: és velho para amar, a praia é teu lugar. Ponto ali então que nunca tua rede sentiu a sede da falta de um amor. Que não tens medo, o mar não faz segredo ao velho pescador. Hoje vivo a sonhar, quando em ti a pensar, de emoção estremeço e começo a chorar. Outrora, nossas juras de amor tinham todo o calor de quem sente a ternura e a aventura de amar. Assim, hoje afinal, perdi o meu ideal. Marise, hoje canto a enganar, na loucura de amar a quem tanto adorei como a santa no altar. Loucura de amar a quem tanto adorei como a santa no altar. Como pagas o mal que fizeste, sem amor, sem ninguém, sem amor, vai sofrer. Só te resta chorar, sem ninguém pra teus olhos secar. Esperanças não tens, ele partiu, há muito que não vem. Tu zombaste de quem te amou, e hoje pegas sofrendo. Ele hoje te odeia, pois aos poucos morreu. Morre agora a tua ilusão, sem amor, sem ninguém, fecha a porta do teu coração.

alegria na terra felicer. Não importa, querido, viverei do nosso amor. Se tu és o sol dos dias meus, se os meus beijos sempre forem. E a teus pés esparramar. Não importam os amigos, risos, crenças e castigos, quero apenas te adorar. Se o destino então nos separar, se distante a morte te encontrar, e voltei feliz da vida. Voltei feliz da vida. Voltei feliz da vida. Com tanto samba e alegria, a tristeza ficou logo escondida. E eu feliz da vida. Eu feliz da vida. Subi o morro pra rever minha moçada. E voltei feliz da vida. Voltei feliz da vida. Voltei feliz da vida. Trabalhando sua nega no barraco bem vestida. E eu feliz da vida. E eu feliz da vida. A noite inteira a batucada esteve firme, sempre decidida. E eu feliz da vida. E eu feliz da vida. Com tanto samba e alegria, a tristeza ficou logo escondida. E eu feliz da vida. E eu feliz da vida. Minha moçada, e vou ter feliz da vida. Vou ter feliz da vida. Vou ter feliz da vida. Subi o morro pra rever minha moçada. E vou ter feliz da vida. Vou ter feliz da vida. Parabéns, festa. Vou ter feliz da vida. A turma toda preparando a fantasia pra rasgar lá na avenida. E eu vou feliz da vida. E eu feliz da vida. A batucada esteve firme, sempre decidida. E eu fui feliz da vida. E eu fui feliz da vida. Subi o morro pra rever minha moçada. E voltei feliz da vida. Voltei feliz da vida. Voltei feliz da vida. Voltei feliz da vida. Voltei feliz da vida. Trabalhando sua nega no barraco bem vestida. E voltei feliz da vida. E voltei feliz da vida. Para você. Vida, feliz da vida, feliz da vida, feliz da vida, feliz da vida.